eu não vou lhe deixar. Tenho certeza que vou voltar. Vou rever meus parentes e não sei onde estão, mas tenho certeza que vou voltar. Não chore, amor, que eu não vou lhe deixar. Tenho certeza que vou voltar. Vou rever meus parentes que não sei onde estão, mas tenho certeza que vou voltar. Não vou bancar contigo esta covardia. Minha gente é pobre, tenho o direito de ver um dia. Mas se Deus quiser, eu volto a qualquer dia. Não chore, amor, que eu não vou lhe deixar. Tenho certeza que vou voltar. Vou rever meus parentes que não sei onde estão, mas tenho certeza que vou voltar. Tenho certeza que vou voltar. Vou rever meus parentes que não sei onde estão, mas tenho certeza que vou voltar.